À primeira gota de sangue, o rapaz cede. Ao primeiro gosto a sal, o rapaz chora. O que é uma ferida vermelha no dedo que indica o caminho? O que é uma dor azulada que o dedo explica de mansinho? Ao primeiro sopro de vento, o rapaz adoece. À primeira chuvada de verão, o rapaz constipa-se. Quanto pesa uma Ave Maria no santuário de Fátima? Quanto vale uma promessa de neve no inverno da Serra do Caramulo?